Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu pago pra não entrar numa briga e pago o dobro pra sair. Aqui é o Blue Hand e eu gostei de me perguntar mais a ti. Aqui é o Tucano e eu não tenho nada de diplomático. Aqui é João Gilberto e eu não escrevi o amor na rede. Olha só! Aqui é a Zagar, eu não preciso de visto pra entrar em outros países. Ah, que ridículo! Muito bem, muito bem. Estamos reunidos para fazer um Nerdcast inusitado, não é, Zagal? Sim. Nós vamos falar sobre a grande arte da diplomacia. Não, não só a arte da diplomacia, mas como chegar lá, né? Exatamente. Né? Eu adoro a diplomacia, sou uma pessoa muito diplomática. Acho que podemos sempre conversar antes de qualquer coisa. Trouxemos aqui João Gilberto, que tem experiência na área, ele vai falar sobre isso com a gente, vai contar alguns causos e vamos tentar entender como é que você pode ser um diplomata. Você que está ouvindo pode ser um diplomata, Zagal. Pode. Qualquer pessoa. É só ler os e-mails. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Semana agitada depois de muita expectativa de Watchmen. Sim. As pessoas adoraram o Nerdcast. Foi melhor que o filme. Então vamos falar disso daqui a pouco. E vamos lembrar, Azaghal, que este Nerdcast é um oferecimento do curso Clio. É verdade. Curso Clio para você que quer ser um diplomata. Olha só, é verdade. Or-concurso no... Or-concurso, né? Or-concurso. Depois de você terminar de ouvir esse Nerdcast, você está decidido a ser um diplomata, Azaghal? É o curso que você tem que fazer. Exato. Você entra lá no site www.cursoclio.com.br. Clio se escreve C-L-I-O. Sim, .com.br. Muito bom, muito bom. Tem curso Clio no Rio de Janeiro. Ah, muito bom. São Paulo. São Paulo. E Brasília, claro. Curso Clio. Um agradecimento. Ganhamos mais um prêmio, Azaghal. O melhor da Websfera, o melhor podcast, rapaz. Prêmio Pix. Muito obrigado, galera. Exato. Mandamos lá o Alec, que representou o Jovem Nerd na premiação. O que mais? Agradecer também a Jéssica Bertol, que mandou-nos uma monografia. Ela fez uma monografia sobre o Jovem Nerd, Azaghal. Olha só, veja você. Estamos... sendo motivo de estudo. Estudo acadêmico, assim, uma monografia, cara? Será que ela passou? Deve ter passado, senão ela não mandava pra gente, né? Ah, muito obrigado. Jéssica mandou aqui o livrinho, né? Tudo bonitinho, capa dura, cacete. Muito obrigado, muito legal. Outro recado, Eduardo Spohr, Vince Glotto. Olha, autor de A Batalha do Apocalipse. Está de Twitter. Olha só que beleza. Seu primeiro Twitter. Seu primeiro Twitter. E se você gosta da Batalha do Apocalipse, ou quer comprar, ou quer saber informações, siga ele, vai lá no Twitter, Eduardo Spohr, S-P. Não precisa soletrar, não. Você entra aí no Jovem Nerd, dá um page view pra gente e vê como é que escreve. Exatamente. E ele vai falar sobre coisas, outros projetos dele, a Batalha do Apocalipse, qualquer pílulas filosóficas e etc, né? Exato. Falando em Twitter, por favor, o usuário Alotone no Twitter não sou eu. O Zagal está achando ótimo isso. É porque eu tenho um fake. Mas ele... pelo menos coloca assim, fake Azaghal, a piada. O cara, esse fake, ele é approved. Sim. O cara mandou bem, parabéns. É, se o Alotone fake pudesse fake Alotone, tava tudo bem. O problema é que, olha, presta atenção, nada que ele falar é o que eu estou falando, é um fake. Promoções da Nerd Store só são válidas, por exemplo, quando anunciadas no site Jovem Nerd e aqui no Nerdcast. Exato. Então, se ele enlouquecer e começar a falar maluquice por aí, é fake, consequências da fama, uma merda foda, mas fazer o quê? Olha só que cedo. Muitos cosplays e Watchmen na estreia, além de Guilherme Briggs, que teremos o vídeo em breve. Temos aí fotos do Vinícius Belo de Souza, que mandou fotos de Spectral, Rorschach e Coruja. Não vi, não posso dizer o que acho. Tão bons. E Paquito e Juca, respectivamente de Rorschach e Doutor Manhattan também. Ele foi. Caraca, de... cara, eu não respeito ninguém que tenha apelido de Paquito. Mas tá demais, então dê uma olhada aí nessa galera. O que mais? Igor Marcondes mandou uma arte da camisa de Sr. K. Ah, sim. A morte da inocência. O Xongão está vindo, mandou aí, deu uma olhada. Será que vai para a Nestor? Não, improvável. Primeiro e-mail, Amir Júnior, 21 anos, estagiário Porto Alegre. Parabéns pelo Nerdcast 151. Apesar de um pouco curto para um tópico tão bom, a participação do Sr. K é sempre certeza de boas risadas. Fora a ligação para Guilherme Briggs, grande ausência neste Nerdcast. Mas uma coisa, Azaghal, algumas pessoas acharam que estava curto, porque o Watchmen, dá pra falar tanto de Watchmen, mas uma coisa que o Azaghal aqui na edição do Bruto principalmente preza é o ritmo, né, Azaghal? Exatamente. Se por acaso for atrapalhar o ritmo, ele corta. Tirei várias paradas. Tirou, por exemplo, vocês não falaram que os personagens de Watchmen, na verdade, eram os personagens da Charlton Comics, né? Que a DC adquiriu os direitos. Whatever, não são. Não. Não são um personagem. Mas iam ser. Mas não são. Esses personagens não existem? Existem. Independente de Watchmen? Existem. Então, não são. Mas iam ser. Mas é uma curiosidade, whatever. Mas a gente falou, só que acabou sendo cortado na edição. O Nerdcast não ficou curto e não ficou longo, ele ficou do tamanho certo. Exatamente. 65 minutos, engraçadíssimo, mas é muito melhor do que 80. 80 minutos arrastados, né? Essa é a ou a do que 10 minutos insuportáveis. Sim. Andréia D'Oliveira. Na verdade, ela não mandou um e-mail. Ela está sendo privilegiada. Ela mandou um comentário lá no post. Um dos posts mais comentados que a gente já teve. É verdade. Como o comentário dela foi muito relevante. Sim. Nós resolvemos extraí-lo do... Isso não acontece, não se acostume com isso. Exatamente. Ela disse, quanto ao filme, bem, as atuações me decepcionaram um pouco. A não ser pelos atores que fizeram o comediante e o Rorschach, que agora pra mim é Tubarão Cru. Isso é o que tô dizendo. Tubarão Cru foi foda. Eu demorei pra entender essa. Quanto à definição de a melhor história em quadrinhos, e é por isso que o e-mail dela está aqui, ela não foi, isso é o que estou falando, a melhor história de quadrinhos ever. Porque isso é uma coisa de gosto. Tá. A melhor história pra mim talvez não seja pra você tá e certo. O mundo é assim. Tá certo, é verdade. Mas a palavra que estava faltando no nosso vocabulário para definir o ótimo é... Não é uma palavra só, é uma frase. Mas é, o Watchman foi um divisor de águas. Olha, é verdade, rapaz. Só isso, cara. Não, ela falou, ela conseguiu colocar uma sentença. Exato, ela foi isso. Ela existe antes de Watchman e depois do Watchman. Tá certo. Isso é alguma coisa. Isso é verdade. Isso vale, né? Demonstra o valor da obra. Exatamente. Agora, as pessoas, a maioria dos e-mails, na verdade, o que queriam, que pediram, por favor, façam outro Nerdcast sobre o Watchmen, o filme, né? Não. A gente acha que não precisa de um Nerdcast inteiro pra falar. A gente gasta 5 minutos aqui e dá pra esculachar o suficiente. Calma. Mas, então, o que aconteceu? Nós tivemos uma ideia. Vamos ligar para Eduardo Spohr e vamos perguntar, né? Vamos conversar rapidamente sobre... Vamos expor as nossas opiniões. As nossas opiniões, é verdade, né? Sobre o filme. Então, vamos lá. Vamos ligar. Alô? Eduardo Spohr, Vince Globo. E aí, tudo bem? Tudo bem, então estamos aqui para discutir Watchmen, o filme. As pessoas pediram, né? Então vamos fazer uma pequena sessão. Mas e aí, gostou? Cara, eu adorei, cara. Achei excelente, achei uma verdadeira obra de arte, assim. Me amarrei muito no filme. Só teve uma coisa que eu não gostei, cara. Que foi o Ozymandias. Ah, mas isso todo mundo acho que achou meio esquisito, né? Eu acho que isso é unânime, porque esse filme divide opiniões, né? As pessoas, na maioria, ou amam... ou odeiam, né? Mas o Ozymandias, cara, ele criou ojeriza em todo mundo, cara. É, porque o que aconteceu, né, cara? Ele foi justamente um erro em nível de atuação e em nível de direção, você não tem dúvida, né? Porque você vê, o que é o Ozymandias, né? Pra ser um cara o mais forte do mundo, mais rápido, mais inteligente, mais carismático, mais bonito do mundo, né? Isso. Cara feio, franzino. De peruca. Carismático o cara também já não é, porque quando começa o filme, tu já vê que o cara é um escroto, um arrogante. Você já vê que o cara é vilão. Exato. Começa por aí. Exato. Eu tava vendo outro dia, peguei aqui pra ver a gráfica nova, fui dar uma olhada. A expressão do Ozymandias é totalmente diferente. Exatamente. É a expressão de coitado. Você fica achando, esse cara é um herói, pô. É um cara que quer ajudar a humanidade. Nunca vai ser um vilão. E o foda... Mas, na verdade, ele não é um vilão, né? É, não, essa é discutível, né? Ele é um vilão barra herói, barra mil tonalidades de cinza, né? Sim. Sim, mas ele tem pesar pelo que ele fez. Sim, não. Na revista, ele, não ele é tem pesar filme. Pelo que ele vai fazer, porque a graphic novel inteira ele tá com aquela cara de triste, pesaroso, que ele sabe que ele vai fazer uma catástrofe pra salvar o mundo, né? Não, e no filme não, ele já tem aquele ar superior. Não, mas ele avisa. O quê? Ele fala no final: todo dia eu me obrigo a lembrar de todas as pessoas que morreram e ficar triste. Eu não gostei muito do filme. E eu concordo. Porque o Zack Snyder tem essa mania de ser fiel à revista. Fiel ao extremo. Exato. O nego fala, ele nem tem roteiro, ele leva a revista e fala, a gente vai filmar isso aqui. Isso não é bom. Exato. Você... quando vai adaptar uma obra, você tem que transformar ela, porque é uma outra forma de contar a história, cara. Exatamente. Esse foi o grande problema então, do Watchmen. Então, pelo que eu li, pelo que me disseram, ele filmou a revista inteira, todos os quadros da revista. Exato. E aí, ele, na hora de edição, foi simplesmente picotando. Entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. Ficou uma colcha de retalhos do caralho. Quando você vai adaptar um filme, olha os seus anéis, olha X-Men e tal, não sei o quê, você tem que traduzir pra uma outra linguagem, né? Que o Watchmen acabou sendo, não é um filme, sim um Watchmen graphic novel live action. Caraca, tá igualzinho o visual e tal. Ok, o visual tá igual e isso é foda realmente. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque né? Hoje em dia, efeito especial, figurino, cenário, já não é mistério, cara. É, se tiver um bom orçamento, você sabe que vai ser foda. Porra, você faz o que você quiser hoje em dia. Exatamente. Isso não leva mais ninguém pro cinema. Mas se a história não for bem conduzida e não for bem contada, e que é o que faz diferença hoje, whatever. As melhores partes do Watchmen foram as partes adaptadas. Sim, sim. Né? Que foi a abertura sensacional de explodir a cabeça. Uma das melhores aberturas de filme que eu já vi na vida. Tem a escolha de trilha sonora também. A cavalgada das Valquírias com o Dr. Manhattan aparecendo no Vietnã. Pô, que referência, né, cara? Quem é um hino pro Vietnã aquilo. Muito bom. Você vê, isso tudo é adaptado. Até o final, né, Azaghal? Em termos de adaptação, eu achei extremamente plausível o final que ele deu, né? Exatamente. Ah, mas não teve o Xongão. É, não teve o Xongão, sim. Mas a desculpa pra ter acontecido e por quê... Vamos contar, né? Todo mundo já viu esse filme. O Dr. Manhattan ser o grande culpado, entre aspas... da catástrofe e ele se tornar uma ameaça externa constante, como se fosse um vigia intergaláctico. Exato. Ou seja, é muito mais assustador a visão mundial do que uma chonga gigante com dentes e tentáculos no meio de Nova York. Eu acho que o Watchman, ele tem uma linguagem, assim, de contar a história, que as pessoas falam, talvez não seja muito cinematográfica, não foi bem adaptado e tal, eu discordo. Eu acho que é uma linguagem inovadora, é uma tendência, ele representa uma tendência. E eu acho que tudo que é novo, cara, assim, tipo, causa uma certa estranheza, sabe? Na verdade, é uma tentativa de inovação, porque se vai pegar ou não, a gente não sabe, cara. A linguagem que ele usou no 300, que é a mesma que ele usou no Watchman, pro 300 é perfeito, porque não tem mais o que contar, né, cara? 300 caras, um desfiladeiro. Então exato. Você pode filmar exatamente como é na revista. Agora, histórias mais complexas, que tem subtramas e metalinguagem, o que seja, cara. Você numa revista lê num ritmo diferente, cara? Sua cabeça funciona diferente. Você falou uma coisa chave aí, né? Você falou, a gente não sabe se vai pegar. É exatamente isso. Por isso que é uma tendência. Ela se pegar, fudeu. Não, vou mais ao cinema. Então, você é um velho ranzinza. Mas é isso que acontece mesmo. Você tá totalmente certo, cara. A gente, cara, a gente não tem mais 12, 13, 15 anos. O mundo muda e a gente tem que... as nossas histórias também são contadas de forma diferente. Assim, se vai pegar, concordo, não sei. Eu não acho que seja uma tendência, porque eu não vi o mérito do Zack Snyder como diretor na forma de contar a história, porque quem contou a história ali foi o Alan Moore, há 20 anos atrás. Não, olha, cara, só. Mas olha só, no cinema funciona de uma outra forma. Você não precisa ter tudo... No filme, no Watchmen, ele conta, ele fala tudo, é quase for dummies, ele explica tudo, mas no final ele fica explicando mil vezes. Gente, olha só, presta atenção, eu salvei o mundo. Então eu sou um vilão com vários tons de cinza, na verdade, eu sou um herói, eu sou um vilão. Ele fica te explicando isso. E no cinema você não precisa te explicar dessa forma. Você pode... Um filme com censura de 18 anos, cara... Não precisa ter explicação pra nada, exato. Né? Exato. As coisas têm que ser ditas na imagem. Eu vou defender até o fim da minha vida os 12 capítulos de uma série da HBO. Porra, seria Watchmen, perfeito. Que aí sim você poderia mergulhar mesmo em cada Você assiste edição. Uma hora, relaxa, no dia seguinte você vê de novo, daqui uma semana. Exato. Seriado, série da HBO, a dica. Só que como o filme já tá aí, acho que vamos esperar aí mais uns 20 anos pra HBO pegar o projeto. Enquanto isso, a gente vai vendo Heroes, né? Agora, pra gente não ficar só batendo em Watchmen e o Dudu tentando defender, vamos falar do começo dos 5 minutos de abertura do filme, que é a melhor parte do filme, tanto que eles soltaram na web logo depois que o filme estreou, né, no cinema. Exatamente. Né? Pra quem não queria ir ao cinema, já ver a melhor parte do filme em casa. Porra, cara. Times are changing. Cara, que escopa. Eles chamaram o Tarantino pra escolher as músicas? Não, cara? Foi fantástico. É legal porque na abertura, além dela ter sido fantástica por contar a história dos Minutemen de uma forma diferente, ela tem vários easter eggs. É verdade. E eu não falei direito, vou repetir. Easter eggs. Que é isso? Easter eggs, pô? Não, logo. Easter eggs. Easter egg. Por exemplo, na cena que aparece o Corujão nocauteando um bandido, ao fundo tem um casal idêntico aos senhor e senhora Wayne, pais do Bruce Wayne. Olha só. E ainda tem um pôster atrás com a revista do Batman. Né? Sim, cara. Então, o Batman no universo Watchmen não existiu graças ao Corujão. Ele impediu o assassinato dos pais do Bruce Wayne. Ah, olha aí. Foda demais, cara. Parece, né, o avião que jogou a bomba, né? O Enola Gay. Só que tá com a Miss Jupiter. Miss Jupiter. Muito bom, cara. Muito bom. E eu li que tem outras cenas que não foram usadas. Ele filmou. Ele gasta dinheiro, né, cara? Ele filmou o comediante fincando aquela bandeira, sabe? Sozinho fincando a bandeira. Bandeira no Yojima, né? É, exatamente, cara. Isso é foda. Isso o cara podia ter explorado mais no filme. Agora, o comediante é o Robert Downey Jr. genérico, né? Exatamente, né? É o Robert Downey Jr. 20 quilos mais forte. É. Mas eu gostei do ator. A caracterização dos personagens, tirando os Imandias, tá perfeita. Todos, né, cara? Claro. Não tem o que falar. Chegamos à conclusão, Watchmen, né, eu acho que nem o Azaghal achou uma merda. Sim, eu achei mais ou menos, porque não conseguiu mergulhar tão fundo quanto a revista. O Dudu gostou pra cacete. E eu tenho o seguinte conselho: se você gostou do filme e não leu a revista, leia, que sua cabeça vai explodir, porque o Watchmen é muito mais do que apareceu ali. Sim, na tela, sim. Né? Leia o Watchmen! Antes, a gente tem que entender uma coisa. Como é que funcionam as sociedades humanas? Certo, Tucano? Opa! Batata quente, amigo. Não, olha só, o raciocínio é esse. Dentro de uma sociedade, você tem leis e os cidadãos devem ser cumpridores dessas leis, senão... São porrada. É, exatamente. A porrada estanca. Esse é o famoso pacto, né, social e tal. Sim. Na verdade, estancava muito a porrada antes. Sim. E aí o Maquiavel falou, façam isso ou a porrada estanca. Exatamente. Isso é um grande pensamento filosófico. O da... Príncipe é basicamente isso, aquele livro. É, faça isso ou a porrada estanca. Exatamente. E nessa filosofia, a sociedade funciona, né? Você tem as suas instâncias judiciárias e legislativas pra cuidar das pessoas que estão se desviando do comportamento social, certo? Certo. Mas, por que a gente tá falando tudo isso? Dentro de um país, dentro de uma soberania, isso tudo funciona. Agora, quando você chega um pouquinho pra trás e você coloca uma soberania ao lado de outra soberania, as leis, teoricamente... não se aplicam mais. Cada país é soberano. Exato. Em seu território. Cada país manda no seu nariz. Né? Isso é teoricamente. Em tese, exatamente. Em tese. Na prática, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Que é a lei do mundo desde sempre. Exatamente, com certeza, né? Quem tem um pedaço de pau maior... Como diria o Dr. Manhattan, né? Mas o que acontece? Eu não posso chegar para um país vizinho e exigir que ele cumpra alguma lei que eu tenho, porque ele é soberano e ele tem as leis dele. Na teoria. sim, tudo na teoria. Aí o que acontece? Nesse exato momento, em que duas soberanias se encostam e cada um cuida do seu nariz, é que entra a diplomacia, certo? Que é uma maneira de você tentar conversar com o seu amigo. Eu tenho uma outra opinião. Eu acho que a diplomacia nada mais é do que um tempinho a mais pra você conseguir se armar. Na maioria dos casos, com certeza. Então, bom, basicamente isso. É uma forma dos países se darem bem. A diplomacia é a forma que nós tentamos parecer civilizados. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. No Brasil, sim, nós temos o Itamaraty. Não é um nome ruim, mas também não é maravilhoso. eu acho Itamaraty bacana. Me lembra um pouco Itamar. um certo nervoso. O Itamar, depois que foi presidente, ele foi embaixador do Brasil em Portugal. Não, em Roma. Em Roma também. Em Portugal também. Sem preparo nenhum. Exato. Sem curso nenhum. Exato. Imagina ele lá com as romanas sem calcinha. O Didi já foi embaixador mundial também. Já, Ronaldinho, né? Ronaldinho, né, cara? Ozu, né, brother? Ou também. Né? Embaixador mundial da boa vontade. É uma coisa até difícil, né? Porque normalmente não tem no Brasil. É muita indicação política de embaixador, não, né? Não tem? Não, são poucos os casos. Tu acha que quem tá ouvindo isso aqui? O Itamaraty cuida das relações exteriores do Brasil. Teoricamente. Teoricamente. É sempre que o Brasil tem algum problema internacional, seja em termos de comércio, de fronteira, soberania, algum turista perdido roubando caneta na Disney, qualquer coisa que aconteça em âmbito internacional, o Itamaraty é que entra na parada. Você tá me cheirando a experiência pessoal, hein? Não. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Formei em relações internacionais e trabalhei 6 anos no consulado da Polônia, no Rio de Janeiro. E agora tô... Polônia? Não. Não. No Rio de Janeiro. Ele trabalhou 6 anos vendendo segredos brasileiros para a Polônia. Ou captando segredos poloneses pro Brasil. O que dá no mesmo. Só me fala um negócio. Tu aprendeu a fazer vodka com batata? Mas aprendi a beber bem aquela voz. Me corava o dia inteiro, né? Agora, eu queria perguntar, aproveitar, numa faculdade, né, de relações internacionais, o que que você aprende? Exato. Você aprende a falar welcome, bem-vindo. Então ela tá bem em em várias línguas, não sei. Curso de Relações Internacionais, ele tenta direcionar a pessoa, né, ensinar a pessoa vários caminhos, né? Um deles é a diplomacia, o outro é comércio exterior. Você tem várias áreas que você pode trabalhar depois que se forma, né? Mais ou menos isso, né? E aí você saiu de lá e foi trabalhar no consulado polônico. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá durante o curso, né? E fiquei lá 6 anos assessorando lá o cônsul geral como secretário consular e dando entrada em processos de cidadania, verificando documentação de processo de visto, cidadania. Tem que ter visto pra ir pra Polônia? O brasileiro, como muitos países da Europa, não precisa de visto até 3 meses de permanência. Isso é um acordo bilateral, né? É baseado no que rege praticamente tudo na área diplomática. O fato de se você recebe alguma coisa daquele outro país, você vai também oferecer a famosa reciprocidade diplomática. Que nem sempre é tão legal, né? Ah, porque tem as famosas reciprocidades com países que são mais fortes que você, né? Exato. Que isso, cara? Só porque a gente faz pros americanos, eles não fazem nada, vocês ficam reclamando, tipo, pô. Tipo, a gente exigir visto de americano pra vir pra cá... É patético, né? Mas tem que fazer, né? Tem que fazer, mas é ridículo, cara. Porque, porra, o quê? Quantos americanos vão emigrar pra vir trabalhar aqui? Ilegalmente. Mas eu conheci um que trabalhava igualmente aqui, é maluco, mas tudo bem. Mas ele é doutor em física, 26 anos, não é normal. Ah, não, realmente, esses aí... No consulado da Polônia, o que que pegava lá? Fora as vodkas e as polonesas? Olha, as polonesas. Mas tu pegou muitas polonesas? Tem polonesas no consulado da Polônia? Acho que tinham, não valeriam a pena, não. O bom eram as turistas que vinham pra cá... E que resolviam se casar com os professores de capoeira. E que iam lá tirar dúvida, olha, né? Só, pai. O cônsul tava preocupado com o quê? Preocupação seria se ela quisesse levar o professor de capoeira lá pra Polônia. É, lógico. Mas ele passa a ter direito de, se ela voltar pra Polônia, ele ir residir lá, né? E as polonesas fazem parte da Polônia, pô. É o que dizem, né? Quando eu vejo uma brasileira indo pra Argentina e os argentinos agarrando, eu fico puto, velho. Não existe diplomacia entre o Brasil e a Argentina, cara. Você fez um curso na Escola Superior de Guerra sobre Nações Unidas e Segurança Internacional. Exatamente. E esse curso eles abriram, e até na minha turma, que era o Grupo Bravo. Bravo? Ah, isso já é maneiro, cara. É. Eles dividem os alunos em grupos de 6 pessoas, 7, né, no máximo. Oh. E cada um é o Grupo Alfa, Bravo, Charlie, Delta, né? Excelente. A gente teve que apresentar um trabalho sobre segurança internacional. Você tem que fazer tipo uma monografia de 50 páginas. E nós ficamos com a parte de armas de destruição em massa. Ah! Parte divertida do negócio. Se vocês fizerem aqueles mapinhas lá 24 horas, projeção de radiação e... Depende do vento, senhor. É. Mais ou menos por aí. Tivemos que fazer um levantamento de quais são as armas que não são utilizadas, quais que deixaram de ser utilizadas. Porra, que bela monografia. Faça uma monografia sobre armas de destruição. Mas você, a sua monografia era voltada ao Brasil? Você fez essas projeções caso o Brasil fosse atacado? Não, a gente não chegou a trabalhar com esse cenário, né? Se a gente fosse atacado com armas nucleares, a gente também não ia precisar se preocupar muito, né? Ah, que isso, cara. Nossa defesa civil é muito boa e nós estamos preparados para receber o ataque com ela. Só não pode fechar o túnel de rebolso aqui no Rio. A série de offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Isso é uma coisa interessante desse universo de diplomacia. Por quê? Você mencionou aí, as bombas de fósforo branco são banidas de qualquer convenção internacional sobre guerra. Cara, já cansei de falar sobre isso, né? Não é assim que funciona. Não. Banido, tudo bem. Não. Mas quando eu tiver em guerra, eu vou usar. É, existe uma convenção de guerra feita em Genebra, depois da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de humanizar a guerra. Uhum. E algumas armas foram proibidas de serem usadas internacionalmente. O proibido quer dizer, basicamente, que eu vou usar e vou reclamar quando você usar em mim. Sim, mais ou menos por aí. Todos os países vão usar, mas eles fingem que não vão usar. É, porque, mas olha só, o que acontece? O que essas convenções tentam abranger nas suas ideias? Essas convenções são uma babaquice. É uma babaquice, cara. Olha só, você pode matar cara, mas não pode matar com uma bomba de fósforo. O objetivo básico de uma convenção dessa é o seguinte. Imagina, por exemplo, os americanos entram em guerra com a gente. Aí nós, quando os vingados dos americanos estão atacando a gente, pegamos e mandamos uma bomba de fósforo no navio deles e afundamos o navio deles. Quando eles finalmente invadirem Brasília em 3 dias e tomarem o poder, eles vão pegar todos os nossos militares e processar eles no tribunal de guerra, porque nós usamos armas proibidas para comer no Genebra para fazer um ataque desonroso contra o próprio navio deles. Mas, na teoria, existe aquela coisa de você proteger as pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a guerra. É, teoricamente, a guerra é travada só entre militares. A população civil deveria estar afastada da guerra. Na antiguidade, na Idade Média, isso rolava. Depois, não. Ah, até Napoleão rolava. Ele tinha lá um embate de 2 exércitos no campo e o cacete também. Normalmente na antiguidade rolava o seguinte: os exércitos saíam na porrada até que um exército perdia. Aí o exército ganhava, invadia a cidade e pilhava. É. Estuprava, mas matava. A diferença é que eles primeiro decidiam a parada. O Saddam Hussein, por exemplo, foi condenado à morte. É, não foi porque ele era ditador, que ele era. Foi porque ele usou arma química contra os curdos no Kurdistão iraquiano. Exatamente. A arma que os americanos venderam pra ele que o cara da África do Sul fez, mas tudo bem, a series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Uma situação dessas é o diplomata extreme, né, cara? Ah, porra. Que na maior parte do tempo ele fica ali no coquetelzinho, né? Ou numa menor escala carimbando. Ah, sim. Cara, isso depende da importância do país. Por exemplo, imagina o diplomata americano, embaixador americano em Moscou na época da Guerra Fria. Ah, sim. O cara tinha escuta até no... Pô, sem contar que o maluco é oficialmente um espião. É, defina oficialmente, né? Ele fazia parte da folha de pagamento da CIA, como um embaixador russo nos Estados Unidos também fazia parte da KGB. Todo diplomata russo é um espião, caraca. Aí. Não, faz pouco tempo na Inglaterra foram 32 foram mandados embora. Na época da Guerra Fria, os russos não tinham muita vergonha de dizer isso, não. Hoje em dia, eles fingem que são normais. Na época de faculdade, o meu coordenador era um ex-diplomata soviético, né? Puta! Ele usava guarda-chuva ou não? Usava. O perigo. Deve ter envenenado mal galera, brother. Teve até uma vez, no primeiro período, assim, introdução às relações internacionais, ele ditando, e a gente, todo mundo lá copiando no caderno. Tava naquela época dos apagões, né? Nossa. Do nada faltou luz. Sabe aquela respirada que, assim, faltou luz? Ele respirou e continuou falando. mundo acendendo celular na sala pra poder copiar. Aí veio um inspetor da faculdade, né? O professor, a aula vai ser suspensa, não tem condições de ter aula assim. Mas por que estavam todos aqui anotando o que eu estou falando? Não tem problema. Cara, mas porra, se a falta de luz vai impedir um russo de fazer qualquer tipo de coisa. A série de offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Eu, uma época, morei num prédio com uma família de cônsuls russos, porque ali onde eu morava era perto do consulado russo, e aí rolava uma coisa meio esquisita, porque era bem na época da... Como assim, esquisita? Eles cantavam e tomavam vodka. Era na época... Eles vendiam net combo, cara. Eu acho que foi um pouquinho depois da queda da União Soviética, né? Então tava tudo um clima meio, né, bizarro, esquisito. Caraca, né? Cara, você fantasiou isso tudo na sua cabeça, cara. Mas, cara, eu falei, e aí, vamos brincar no play e tal? E os russos não queriam papo, não. Eles tinham a minha idade, cara. Cara, você chama uma criança russa pra brincar, ele acha que você vai brincar de fila do pão, sei lá. Eu estudava lá no... Era do time de basquete, né? Uhum. A gente ia treinar lá no aterro do Flamengo, naquelas quadrinhas que tem ali, né? Uhum. O pivô do nosso time e um dos alas, dois negões gigantes, cara. Gente boa pra caralho. Eles falavam português meio empolado, assim. Primeiro dia, tal, pegamos ônibus junto. Aí eu tentando trocar ideia com eles, tal, não sei o que. Eles falaram que eram angolanos. Aí a polícia passou, invadiu o ônibus. Aí chegou e foi direto em cima dos caras, tá ligado? E eu com eles, mas eles nem falaram nada. Uhum. Aí, levanta aí, negão, mão na cabeça, documento, tal, não sei o que. Caraca, meu irmão, o cara tirou a carteira. O cara tava mais documentado que o policial, né, velho? Eles eram filhos do cônsul de Angola no Brasil. Né? Pagou de máquina mortífera. Né, cara? Eu tenho imunidade diplomática. Exatamente. Deu tapa na cara do PM. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Um amigo meu, o prédio que ele morava tinha um consulado belga no prédio dele. No prédio dele? Era um prédio residencial de apartamentos no Leblon. E o primeiro andar era o consulado belga. Porra. Eles transformaram o apartamento no consulado. Excelente. Se ele entrasse no primeiro andar do prédio dele, ele tava na Bélgica. Exato. Porra, que maneiro, cara. Porque no Rio é muito comum isso de consulado sem prédio residencial, porque muitos consulados, quando a embaixada foi pra Brasília, eles venderam onde? Porque a maioria eram em casas, né? Uhum. Eles vendiam e abriram os consulados ou representações diplomáticas nas antigas casas dos embaixadores. Entendeu? Home office. Exatamente. Toma essa. Isso devia ser um problemão na reunião de condomínio, né, cara? Caralho. Eu esqueci, cuida pra um que sai do elevador. Vamos falar sobre as crises diplomáticas, né? Elas existem, normalmente, antes de uma guerra. Sim. Normalmente, ela precede uma tensão de aniquilação. Exatamente. Né? Você acha que o mundo vai acabar. Exatamente, né? Mas é porque... Na verdade, não. Na verdade, existem crises que você pode levar pro cinema e existem aquelas crises meia boca, né? É, mas que é só um... Ah, o avião de vocês é mais caro que o meu. Por exemplo, com a carne, teve um problema um tempo atrás da vaca louca, um problemão internacional, né? Febre aftosa. Os outros países se aproveitaram da coisa pra poder forçar a gente a baixar o preço da importação. É. Exatamente, é o que tá, né, nas entrelinhas. Exatamente. Você acha que é só um frenesi internacional com medo de pegar vaca louca ou febre aftosa, ou o que seja? Mas na verdade não. O nego tá usando essa porra pra baixar preço, pra manipular mercado, pra esse tipo de coisa. É porque a febre aftosa não acontece nada, né? Tu pode fazer um churrasco de boi com febre aftosa que não acontece nada. Não acontece nada? Nada? Só vai ter uma afta no máximo. Nossa! No âmbito internacional, normalmente, ainda mais os americanos, os ingleses, o pessoal da Europa, principalmente, os países compram muito avulta pelas suas próprias empresas. Então, por exemplo, se uma empresa americana tá perdendo uma avulta comercial com alguma entidade de outro país, o governo americano bota os seus diplomatas para interceder a favor da empresa deles. Sim. A série de offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. A crise com a Bolívia foi o seguinte: o Morales tomou as refinarias. refinaria, né? E nacionalizou tudo, né? Nacionalizou. A Petrobras construiu, né, junto com a Bolívia. A maior parte da coisa era a Petrobras. E a Petrobras, como construiu, ela enrabava a Bolívia. Mas como é que tem que ser? É assim que tem que ser, cara. Se ponha na posição da Petrobras na sua escala de vida. Tu constrói um barraco. Uma casa. Uhum. Mas se você é uma empresa, você constrói uma indústria, uma ponte, um pedágio, o que seja. Sim. Tu vai gastar, botar o teu capital na reta pra depois falar, tá pronto. Vai dar de gasto, tá, toma aí, fica aí. Tá, você pode pagar quando quiser, tu não vai falar isso, né, não, cara? Então. Na verdade, nesse caso aí da Petrobras, a Petrobras continua enrabando. O pessoal ficou nervoso porque acharam que o Brasil devia invadir a Bolívia, mas os caras que dirigiram isso estavam sabendo o que ia acontecer. Porque a Bolívia não tinha a mínima condição de continuar operando a extração de gás. Uhum. Então, irmãos, deixa eles pagarem uma de macho. Daqui a 3 meses eles vão pedir arrego. Uhum. Aí a gente vai lá e faz um acordo e continua comendo eles. Cara, o país que tem o Zacarias como presidente, velho. Fala assim da Bolívia. Não fala assim da Bolívia. Ele parece Zacarias mesmo, cara. Ele parece. Pois é. E aí agora, né? Voltou tudo ao normal. Só que nós não somos donos da refinaria. Aí, como nós éramos antes. Mas a gente só é dono do gasoduto que vem pra cá. Se eles encherem um saco, a gente desliga e manda enfiar o gás no cu, né, cara? Engole o peido, né, cara? Gás só pode passar pro Brasil. Eles têm gasoduto que vai pra Argentina, mas passando por aqui. Então, se a gente não comprar o gás e a gente tem que fechar o gasoduto, eles não podem vender o gás. Uh-huh. Enfia no cu. Exatamente. Então eles têm que jogar bola, porque eles também não podem se estrear, não vendo gás pra vocês. Então beleza, fica aí. Toma o gás aí. Mas sabe o que é maneiro nisso? É porque, você vê, existe tudo uma parada complexa, né? A Bolívia bateu panela, falou que ia fechar, não sei o que lá. Mas o Brasil... Mas eu tô meio de menino do play, cara. É bom em mim. Pô, deixa o cara gritar. Daqui a 3 meses ele tá fudido com gás até a boca, não sabe o que fazer com essa... Sim, exatamente. Né? Enquanto isso, os taxistas do Rio de Janeiro estão arrancando os cabelos do sovaco porque os postos de GNV não tem mais gás, cara. Eles não tem como trabalhar. Exatamente. Mas é o que os russos fazem na Europa quando começa a brigalhada que o nego vai falar coisa de russo. Os russos fecham gás pra Europa. Ah, beleza. Então, a Rússia tem isso, cara. Tem um cara que só faz isso, né? Ele tem uma grande roda naquela, né? E ele, quando fecha aquilo... Não, não é uma roda, é uma torneira. O Vladimir Putin chega e grita: Titia, quem manda na cidade? Quem manda em Batetal? Mas tem blaster, cara. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Outras crises diplomáticas internacionais. Também só existem crises diplomáticas internacionais, né? Bem... É verdade, né? Envolvendo o Brasil é sempre que a mesma coisa, né? Porque brasileiro vai pro exterior, faz merda. E aí os caras começam a brecar brasileiro de entrar no país. Uhum. Aí tem o princípio da reciprocidade, que aconteceu com os Estados Unidos há um tempinho atrás, né? Ah, cara, não fala assim, mas nós vamos ter que ir à Guerra Suíça se ficar falando esse tipo de coisa. Ah, é, agora tá com um problema aí na Suíça. A menina lá que se cortou toda. Não, e teve da Espanha também, né? Tá rolando ainda. É perfeitamente compreensível, né? Por a parte Espanha, da Espanha, ela sofre muito de imigração ilegal, cara. Não só de brasileiros, como de pessoal da África, Marrocos. Estão invadindo aquela porra. Brasileira lá vai pra ficar no polidense. Sim, também. Brasileiro ou é travesti ou cafetão. Ou vai trabalhar com o seu civil que tá embaixo lá. Então... O problema dessa crise era que enquanto eles estão barrando cafetão, ou traficante, ou o que seja, foda-se. Uhum. Porque nenhum país quer essas coisas. Tem alguns que querem, com certeza, mas a maioria, né, não quer. E alemão quer. Alemão tá abrindo as portas, cara. Poxa, tá ligado? Chegou uma mulher com um dog alemão na imigração, ela passa direto. O problema com o Brasil e a Espanha foi que aí qualquer brasileira que pintasse na parada era tratada como p***. E aí começou a generalizar foda. Então ia a gente pra participar de congresso e toma sua p***. Tapa na cara, salinha de não sei o que lá e sabe, comprada. Nego com viagem comprada, comprovada, não sei o que lá, lugar pra ficar, sabe, tudo direitinho, tá, volta pra avião, vai pra casa, sou escrota, sai do meu país, isso aqui foi a... É, então, mas concorda que é em grande parte culpa dos brasileiros. Que eu acredito, e olha que eu sou espanhol. Lá vem ele que eu sou espanhol. É que mesmo que a porra da pessoa seja uma porra, puta tentando entrar no seu país, ou um qualquer tipo de filha da puta, ele não deve ser tratado como um filha da puta. Ele, olha só, meu amigo, sinto muito, mas o único lugar que você vai é a poltrona 28B. Sim. Volta pra casa. Sim, sim. Agora, ficar escrotizando é que é foda. Exato. Esse que é o maior problema. Exato. Ainda mais que é uma babaquice foda, porque as p*** não vão mais diretamente pra Espanha. Elas saem de e vão pra... Olha, vou te chamar de barrista. De maneira nenhuma estão chamando as mulheres de qualquer coisa. Mesmo porque minha mãe é puta, caraca. Minha mãe, minha avó, minha bisavó. Lá é que nem Minas Gerais, né? Teófilo Otoni. É, qual o nome daquela outra cidade lá? Que... São Lourenço. São Lourenço, não. Que é o maior índice de gente indo para os Estados Unidos. É, governador Valadares. Isso, governador Valadares. Fala isso na imigração, cara. Automaticamente saco preto na cabeça. O esquema saía de... E, porra, vai pra França, vai pra Portugal, não vai diretamente pra Espanha. E entra por terra, por vários tipos de entradas, tá ligado? Não é... É tudo clandestino, não é na cara dura. Já foi. Aí a menina vai e faz faculdade em... Vai fazer seu mestrado... Vai fazer seu mestrado em Salamanca. Chega no aeroporto, tapa na cara, filha da... É foda. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Portugal teve uma crise dessas, mas que não foi por causa de puta, foi por causa de dentista. É verdade. Chegava lá, tinha uma pá de dentista brasileiro tomando lugar de dentista português. O que os caras falavam é que a escola de dentista lá é muito mais difícil do que a nossa. Por isso eles não queriam validar os diplomas daqui. Essa foi a parte diplomática da parada. Eu conheço gente que morava em Portugal nessa época, que fala, a prática é que diz que os dentistas portugueses são uma porcaria. Porque como eles não têm uma faculdade específica de dentista, eles são uma especialização, os caras são, assim, mega animais pra fazer o tratamento dental. Então, o maluco tinha broca na boca e arranca da boca fora e tá nem aí, foi, essa boca é tua, não é dele. E que os dentistas brasileiros não. Então, os portugueses mesmo passaram a preferir dentistas brasileiros, porque os caras não eram os animais. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá conseguindo, com esse Nerdcast, arrumar uma crise diplomática. Você conhece metade do mundo inteiro. O inteiro, cara. Já esculachamos a Bolívia, já esculachamos o espanhol. Caralho, vai sobrar ninguém, cara. Just a house that funk built. Groove Armada style. A Venezuela tá brigando com todo mundo, né? No... Até tomou um porquê num tecalha. Foi bonito pra caralho. Esse foi irado. Cara, fez muita gente ficar, né? Exato. Falou por muita gente, né? Mas ele podia, né? Não é qualquer um que pode mandar o cara calar a boca, né? O rei da Espanha. Exato. É engraçado que é o seguinte, a Venezuela tem petróleo. Uh-huh. Ela faz parte da OPEP, né? O maior comprador de petróleo são os americanos. É a parte mais bizarra é porque ninguém já precisa da raiva dos americanos. Pro Red, muito obrigado por completar a minha frase. Nada mais tem o dispõe. Mas agora, o governo americano, ele tá negociando muito com o Brasil e agora com a entrada do Obama, que eles querem substituir a Venezuela, né? O Obama tomou posse, deu uma olhada na papelada, viu a nota fiscal do petróleo, Venezuela. Ele falou, que porra! A gente compra só desses caras? Eu sabia. A gente não comprava do Bruce Willis? mas o Brasil não tem condição de substituir a Venezuela, não. O que os americanos estão querendo fazer com a gente é joguinho de cena. Eles estão querendo comprar alguma coisa com a gente pra baixar na Venezuela, pra poder chegar pro Chaves e falar, eu ficava quieto, senão eu paro de comprar de você. Eles sabem que eles não podem parar de comprar do Chaves, como o Chaves sabe que eles também não podem parar, mas se eles diminuírem um pouquinho já é o suficiente. Exato. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Teve aquela do quase guerra entre a Colômbia e o Equador e a Venezuela. Uh-huh. A Venezuela só tava de juca na partida, né? Uma guerra entre a Colômbia e o Equador é pra gente rir. O Equador tem um exército muito grande e poderoso, muito capaz de fazer guerra. A Colômbia não tem nenhum exército maravilhoso, não, mas tem um exército muito melhor do que o do Equador. E quem fez a operação de fazer toda essa palhaçada foi os americanos, não foi nada da Colômbia, né? Em armamento, a Colômbia é o mais bem equipado da América do Sul, do equipamento americano. Os Estados Unidos são o maior consumidor de cocaína do mundo. A cocaína. Não, na verdade. Não. Cocaína é café. Da Colômbia. Oficialmente é café. Não, não, é sério. Isso aí é aberto. A cocaína vem da Colômbia. Ao invés deles aumentarem o policiamento pra impedir que entre a cocaína, eles quiseram ir direto à fonte. Uh-huh. Então o que eles fizeram? Um acordo com a Colômbia. Eles treinaram o exército colombiano, encheram de armamento. Aqueles filmes do Chuck Norris que se passam num país da América do Sul. O país é a Colômbia, só muda o nome, mas Colômbia. Em março do ano passado... Março de 2008. A né? Colômbia invadiu o Equador, né, o espaço aéreo do Equador, pra destruir um acampamento das Farc, onde estava o número 2 das Farc. Pra matar um dos líderes da Farc. E aí, quando o Equador chegou, aquele almofadinha presidente do Equador, começou a falar um monte e tal. E é lógico que todos os outros países do bloco esquerdista, que agora fazemos parte, né, deram ratão pro Equador. Inacreditavelmente, nós ficamos no muro. Inacreditavelmente, não. Esse é o nosso padrão. O Lula chegou e falou, e ficou meio no muro, mas falou que a invasão territorial é inadmissível. Mas ele tá certo, isso ele deveria ter falado, porque a gente, como país desse nosso tamanho, a gente tem que sempre fingir que defende o território dos outros. Eu não gosto dele não, mas ele fez o certo. Tem muito problema de fronteira, tem incursão diária, tanto brasileira no território dos outros, quanto dos outros no nosso território. É o tempo todo. A fronteira todo. Naquela região ali é o meu é desenho no mapa. Fronteira, né, cara? No meio do mato. Tudo mato predador ali, é, cara. Não tem fronteira. Mas a gente tem essa fronteira toda graças ao grande Barão do Rio Branco. Olha né? Só, verdade, bem perfeito. O Barão do Rio Branco, ele é o grande símbolo da diplomacia brasileira, sim, sim. Né? Ele é um carecão, né? A nota de R$1.000. Isso. Mil cruzeiros, cara. Bigodão e tal. Foi o cara que... teoricamente, anexou o Acre. Tá de brincadeira comigo, né, cara? Ele era um boêmio do caralho. Era. Vivia na esbórnia. Na juventude era, exato, né? Tá falando de várias crises internacionais e tal, mas isso são pequenos pormenores na vida das pessoas que seguem a carreira diplomática, né, cara? Uhum. Porque é tudo, na verdade, você tá em outro país, biritinha, presentinha... Ganhando o dobro do salário... Você só faz carimbar, não é isso? Na carreira diplomática, você passa, assim, algumas situações bem complicadas, né? Eis a maioria só carimba. Exatamente. Embaixador, o cara que tá esquentando a cabeça, também que ele ganha mais, mas o cara que tá esquentando a cabeça só tem um. O resto é a galera do carimbo. Você tem muita gente que trabalha. O trabalho é muito grande. Por exemplo, um consulado brasileiro fora. Você vai ter muito brasileiro lá. Você vai ter muita gente querendo vir pro Brasil. Não, peraí. Essa parada, o brasileiro não sabe nem que existe consulado, cara. Tá brincando comigo. Quem aqui já viajou pra fora do Brasil e anotou. Não posso esquecer de anotar a localização e telefone do consulado brasileiro e... Pô, eu anoto. Ah, eu anoto. Cara, você não é parâmetro pra nada no Brasil, né? É verdade. Se você não tiver nenhum documento que você conseguir estar lá dentro, você não pode ser preso pela polícia local. Isso lembrando que se você tá num outro país e você perde seus documentos, se você foi roubado, perdeu seu passaporte, a coisa mais importante, o lugar que você tem que ir é pro consulado ou uma embaixada, na hora. É, todos os roteiros de turismo falam: você leve uma pochete por dentro da calça, não saia com a máquina na mão. Mas ninguém fala isso, que é importante. Anote aonde é a porra da embaixada, do consulado. Exato. Ou da missão mais próxima, porque se a p*** entrar, só o consulado tira. Exato. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Crise dos mísseis cubanos. Ah, essa foi uma mega crise que tem até um filme muito bom do Kevin Costner. Exatamente. Volta e meia a gente fala em Nerdcast. Mais uma vez vamos falar. Os 13 dias que abalaram o mundo, filmaço. Você mede a intensidade da crise pelo aperto do esfíncter. Exatamente. Quando um avião fotográfico passa por cima de Cuba e fotografa mísseis soviéticos sendo instalados, manobrando ou fazendo sei lá o quê. Sim. A 2 palmos dos Estados Unidos, aperta geral, cara. Aperta com força. O cenário é 1962, Guerra Fria comendo. Os Estados Unidos decidiram instalar mísseis na Turquia. Qual é o negócio da reciprocidade? Essa foi a reciprocidade diplomática mais agressiva do história, mundo, né, cara? Porque os Estados Unidos estavam lá se armando pertinho da União Soviética. O que eles fizeram? Fidel. Tô mandando um negócio aí, guarda aí pra mim na praia. Exato. Vamos combinar que em Cuba não precisava nem ter míssil, né, cara? Podia ser granada nuclear. Então, mas quando as fotinhas do U2 pararam na mesa do Kennedy, né, os esfíncteres todos... Porra! Fecharam. No filme tem uma cena espetacular, tá todos os militares falando: vamos invadir essa porra agora, né? Claro. Acabar com essa palhaçada. Porra, puta que pariu, e né, cara? O Kennedy tava com o pé atrás, assim, calma, calma, todo mundo calma. Vamos fotografar lá. O cara liga pro piloto. Olha, meu filho, o presidente tem uma ordem. Não seja abatido. É. Porque ele sabia que se o avião fosse abatido... Eles estavam invadindo o território cubano. E aí fudeu. Aí, né? Fudeu. E aí ele foi lá e tirou as fotinhos e eles confirmaram, né, que a cagada estava acontecendo. E não é nem pelo fato de invadir território, né? O fato é que era um piloto americano sendo abatido. Se tivesse caído, era guerra. Aquele avião cair poderia significar a Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear. Eles podiam ter botado um piloto cubano, né? Eles estavam cheios de... cheios, meu irmão! Ali em Miami tinha cubano a dar com pau, cara. Tá brincando comigo. A série de offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. O Kennedy não queria invadir porque ele não queria provocar a União Soviética. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um bloqueio naval. Sim. De Cuba, né? Sim. Não deixar entrar um navio naquela porta. Eles não podiam deixar a base ficar operacional, porque a base estava sendo construída. Enquanto está sendo construída, dali não subia a míssil. Não tem problema. Exato. Eles não podiam nunca deixar a base ficar pronta. E aí, quer dizer, aí começaram as conversas diplomáticas esquentadíssimas. Durante 13 dias, uhum, o mundo ficou... Não, e foi um perrengue foda, porque os russos mandaram navio... O navio tentou furar o bloqueio. Ah, é. E telefone pra tudo que é lado, né, cara? Teve muita apresentação de muita coisa. Mas quem levou foto de míssel mesmo... Foram os americanos. O Adlai Stevenson, que era o diplomata americano no Conselho de Segurança. E quem era o diplomata soviético, né, no Conselho de Segurança, era o Zorin. E ele não tinha sido muito bem instruído, né, pelo que parece. Porque os russos achavam que não existia uma prova física, né? E aí eles estavam reis da cocada, escrotizando os Estados Unidos pro mundo. E aí... Aí o cara, olha, dá uma olhada aqui. Não, mas então, esse foi a crise diplomática mais esquentada da história por causa dessas conversas, né? E foram 13 dias, cara, que foi foda. Foi. Assim, eu não sei porque eu não tava aqui, eu não tava consciente, mas foi, deve ter sido. No final das contas, acabou que os Estados Unidos realmente admitiram e tiraram seus mísseis da Turquia. Isso. E a União Soviética fez o mesmo com Cuba. Até hoje, né, se não fosse o filme e os documentos foram liberados, até hoje ia parecer que a União Soviética tirou os mísseis de lá e os mísseis da Turquia foram retirados porque ficaram obsoletos e tal. É aquela balela que ele inventou na época e colou. Também existem pequenas gafes diplomáticas. Não são crises, mas são... situações inusitadas que acontecem, né, nesse campo. Tem a famosa sapatada do Khrushchev, né? Khrushchev, ele tava na Assembleia Geral da ONU, né? E durante lá as conversas... O chefe da delegação... Filipina. Exatamente. Ele começa a falar, né, expressar surpresa com preocupação da União Soviética com o imperialismo, né? E fala que era estranho porque a União Soviética tinha engolido todo o leste europeu, né? Foi uma ironia, né? E o Khrushchev, ele começa a falar, ele chama o filipino de alguns nomes bem legais, né? Ele ficou puto, cara, ficou muito poderoso. Ele pegou o sapato, começou a bater o sapato na mesa. O senhor é um imbecil, um palhaço e um lacaio imperialista. Batendo sapato na mesa. Você tem o Sarkozy bêbado no G8, o ministro japonês bêbado no G7, essas coisas bonitas. Uma gafe bem nerd. O rei Abdullah, da Arábia, foi pra Inglaterra se encontrar no palácio de Buckingham com a rainha Elizabeth. Aí tem aqueles caras com aquele cotonete preto na cabeça, né? A guarda real lá. E aí tem a banda militar, né? Aí começaram a tocar uma música pro rei Abdullah. Adivinha que música que tocaram? A Marcha Imperial. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. O presidente de Portugal veio pra cá fazer uma visita diplomática. Quando ele foi embora, não tinha ninguém pra dar tchau. Pra dar tchau, cara. Você transpeou, né? No one to meet us. Caraca, é isso, né, cara? O Itamaraty fazendo valer, né? Tava alguém de folga lá no Itamaraty. E o Bush, ele teve um vomitou no jantar, não foi? No Japão ou na China? Vomitou. Ele passou mal, cara. Ele vomitou. E a parada foi o seguinte: lá no Japão, os japoneses inventaram um verbo pra esse incidente, que era Bushushuru. que significa fazer um bush. Japonês fica doidão? Bush chuchuru. Vou dar um bush ali e já volto. É o Xamon Raul japonês, cara. É isso aí, cara. Xamon bush. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. A carreira diplomática no Brasil, se você quer segui-la, você tem que ir trabalhar para o Itamaraty. Sim. Certo? Mas não é nada tão bonito, tão fácil. É uma das provas, se não for a prova mais difícil, o concurso público mais difícil que tem no Brasil. Não é só do Brasil, não. Olha! É considerado o concurso público mais difícil das Américas. Caraca, toma essa. Nosso amigo Jorge Poggi já tentou quantas vezes? Eu fiz a prova duas vezes. Duas vezes e tá ganhando a experiência suficiente para passar. Sim. As duas vezes eu peguei o gabarito, vi o Divino chegando, olhei o gabarito, olha o Divino. Vem cá, você fez algum curso? Primeira prova eu não fiz curso nenhum, falei, acabei de sair da faculdade, tô sabendo. Que o problema do concurso do Rio Branco é que ele é feito pelo SESP. Não sei se vocês já fizeram algum concurso público do SESP. É aquela prova que se você acerta, você ganha pontos, se você erra, você perde pontos. É agressivo. Assim é que é maneiro. É, maneiríssimo. É. Assim que é maneiro, mano. Eu gostaria que todas as provas pra faculdade de medicina fossem assim, cara. Exato, né? Mas e o curso que você fez? Qual foi depois? Na segunda eu vez, depois eu fiz o... Caraca, falhou o nome aqui agora. Não foi o Clio, né? Não, não foi o... Por isso que o dono passou. Essa é a parada. Eu escuto isso toda vez, cara. Depois que eu fiz esse outro curso, todo mundo, que eu tenho muitos amigos que fazem o Clio, toda brincadeira, sempre quando a gente fala do Rio Branco, tu não fez o Clio, tá vendo? Não fez o Clio. Eu só escuto isso. Posso fazer uma observação? Pode, duas até. O João Gilberto, ele não sabe que esse Nerdcast tá sendo patrocinado pelo Clio. Foi totalmente espontâneo. Se vocês quiserem me dar uma bolsa de estudo, eu vou estudar, não tem problema. Depois desse jabá que tu fez, sem receber, cara, te dá um curso completo, velho. Mas o curso Clio, ele aprova 8 em cada 10. Porra, cara, olha aí. Mas é verdade. Eles têm os melhores professores, é um curso muito forte. Ah, agora que tu já sabe, para. Vai ficar fake, né? A gente tava conversando com a Rafaela do curso Clio, que me pareceu bem nerd, por sinal. É, ela ouve o Nerdcast. E ela falou que quem quer passar pra prova do Itamaraty tem que enfiar a cara mesmo no livro. Tem. Na época da prova, é estudar de 10 a 14 horas por dia, assim, no mês, dois meses antes, naquele período próximo, né? A próxima geração de diplomatas brasileiros vai ser só de nerd. Outra coisa que a Rafaela disse é que os nerds... Ela falou isso mesmo, sem sacanagem. Os nerds se dão bem pra... Na prova de inglês. Porque os nerds estão acostumados a jogar RPG e tem um vocabulário vasto pra... Olha. Tô falando, vocês estão ouvindo, na maioria são ela nerds. Falou especificamente quem jogou RPG. Ela falou, cara, isso foi uma loucura. Tá na frente dos outros. Não é porque tem vocabulário, sei lá, usa tarrasque em algum texto. Giant ant, e a pessoa, em vez de traduzir como anta gigante, traduz como formiga e passa na porra da prova, cara. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. A prova é tão sinistra, até 2007, se eu não me engano, eles não preenchiam todas as vagas. Tinha 95 vagas, aprovados 90, 92, a maioria não chegava nem na linha de corte. Nesse último, em 2008, foi o primeiro ano em que teve mais aprovados do que vaga. A primeira vez... Pra passar nessa prova, o cara não pode falar mais, né? É só não obstante. E a prova de português é uma das que mais tira ponto. É. Porque nego não sabe escrever português, né, cara? Nunca exatamente, soube, né? Exatamente. Então quem sabe escrever português e tal, já tem o diferencial. E a segunda fase é só português, só análise de texto, redação. É muito cascuda, assim, eles tiram um ponto até se você usar leak paper, saiu fora da linha. Caralho! É bem complicado. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Existe um mito de que pra seguir a carreira diplomática... Você tem que ser de família nobre, tem que ter nome, tem que fazer ultra elitista e tal. E não é assim, o concurso tá aí desde 1947. Não, e de uns tempos pra cá ele tem ficado totalmente democratizado. Exato. Qualquer pessoa com um curso superior tem que ter terceiro grau. Mas não. É terceiro grau for real. Calma. Hoje em dia tem um não é fast food, grau, não é fast food. É, tem que ser graduação plena que eles falam, né? Não pode ser esses cursos técnicos, essas paradas de 2 anos, não. Tem que ser a formação plena. Mas não é só advogado ou economista, não. Qualquer formação. Teve alunos do curso Clio, jovem merda. Um que era engenheiro de alimentos, passou de primeira. Você é diplomata. Tum, passou. Pronto. Teve um outro caso de um médico, 50 anos de idade, né? Passou. Teoricamente, você fala isso, já era, né? Começar de novo, cara. Começar. O cara deu um reboot na vida dele e agora tá morando sei lá onde. Zimbábue, ou o que seja. Não. Exatamente. E quanto ganham, cara, salário então, inicial? Você estuda pra cacete pra fazer todas essas provas do concurso. Tem todo ano. Tá rolando agora. Entre final de fevereiro e final de março. Então, por exemplo, se você quer, você já vai começar a estudar pra março do ano que vem. Essa é a hora. Tem que começar a estudar agora. Isso. Né? Ninguém vai garantir que você vai passar de primeiro, só se você for engenheiro de alimentos. Mas, cara, tem de tudo. Isso que é maneiro. Teve um caso que eu vi na televisão agora há pouco tempo. De um fisioterapeuta. Fantástico. Que falou, chega essa porra de ficar dobrando o joelho, vou virar diplomata. E fez o curso, passou. Exato. Então, olha o que acontece. Quando você passa, você toma posse no Itamaraty, mas você não está ainda trabalhando. Você vai, então, fazer um curso de diplomata. Mas a vantagem é que você já começa a ganhar. Sim. Tucano, anota aí. Salário inicial? 10.906 lelecos e 86 centavos. Pra começar a brincadeira. Pra começar. Pra carimbar na entrada. Salário de... Boa tarde. Pum. Isso é, porque você passa na prova e você passa a ser terceiro secretário. É, você passou na prova, que irado. Você já é um diplomata. Já? Já é considerado. Sou um diplomata, você toma posse do seu cargo de terceiro secretário. Isso. E aí passa 2 anos estudando pra cacete e dando carimbada. Bonito, né? Depois você vai pra segundo secretário, primeiro secretário. Depois vai pra ministro de segunda classe e, finalmente, ministro de primeira classe, que é normalmente quando você é indicado como embaixador. Isso. Né? O ministro de primeira classe, ele pode ser embaixador. Na maioria das vezes é, porque ninguém fica sorteando ministro primeira classe por aí. E você não sobe só porque você é esforçado ou bate bem o carimbo, tem que fazer cursos lá dentro, especializações e sim, tal. Sim. Na verdade, tem entre o primeiro secretário e o ministro de segunda classe mais um cargo que é o de conselheiro. É o consigliere. Consigliere. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. É bom, é importantíssimo saber português, quer falar. Sim. Importantíssimo. Ter um bom português e ter fluência em inglês. Não, não, não. Fluência não. Fluência madafoca em inglês. Porque já teve prova que pediu pra você traduzir do português para inglês livros do Guimarães Rosa, cara. A gente é por aí. Traduza a obra de Guimarães Rosa do português para inglês. 30 minutos. 30 minutos. Porra, cara! E agora é obrigado também francês e espanhol, só que são provas bem mais fáceis, bem mais tranquilas. É, bem mais fáceis não, assim. Não precisa traduzir Dom Quixote, né, cara? Ah, sim. Mas sim, é uma prova que não exige tanto quanto a prova de inglês ou de português. Inglês é a parada. A series of offensive missile sites is now in preparation on the island of Cuba. Você sabe quem era diplomata? Vinícius de Moraes. O Vinícius tem uma história engraçada que ele, quando teve... Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, né? Vinícius. Quando teve... Vivi, né? Quando teve o golpe militar, né? É, a época da ditadura, né? A época da ditadura, chamaram ele porque... Chamaram, começaram a derrubar uma porrada de diplomata. Então caçaram, caçaram. Chamaram de volta ao Brasil pra responder ao processo. Isso, e o argumento dos militares do Itamaraty, né, falando nós estamos tirando os homossexuais, os bêbados, os libertinos da representação do Brasil. Sim, exatamente. Né? Eles chegou no Brasil, todo mundo perguntando. Ah, o que eu queria? Eu quero deixar bem claro que eu sou bêbado. Sensacional.